Conversando com Deus. Volume 3. Capítulo 13. Uau! Essas são palavras duras. Está dizendo que alguma vez deveríamos fazer promessas, que alguma vez não deveríamos prometer nada a ninguém. Da maneira como a maioria de vocês está vivendo sua vida agora, há uma mentira em cada promessa. A mentira é que agora podem saber o que sentirão respeito a uma coisa e o que desejarão fazer respeito a isso, no amanhã. Não podem saber isto, se estão vivendo sua vida como um ser reativo, como são a maioria de vocês. Só se viverem a vida como um ser criativo podem prometer não conter uma mentira. Os seres criativos podem saber o que vão sentir respeito a uma coisa em determinado tempo no futuro, porque eles criam seus sentimentos em lugar de experimentá-los até que possam criar seu futuro, não poderão predizer dito futuro até que possam predizer seu futuro, não poderão prometer nada verdadeiro respeito a este. Entretanto, inclusive alguém que crie e prediga seu futuro tem autoridade e o direito de trocá-lo. A mudança é um direito fundamental de todas as criaturas. Na verdade, é mais que um direito, porque um direito é algo que se dá. A mudança é o que é. A mudança é. Isso que é mudança, são vocês. Não lhes pode dar isto. Vocês são isto. Porque são mudança. E como a mudança é a única constante a respeito de vocês, não podem prometer verdadeiramente ser sempre os mesmos. Quer dizer que não há constantes no universo. Está dizendo que não há nada que permaneça constante em toda a criatividade, o processo que chamam vida é um processo de recriação. Tudo na vida está se criando nova. E constantemente a si mesmo em cada momento do agora. Neste processo o idêntico é impossível, porque se uma coisa é idêntica, não mudou em nada. Embora o idêntico é impossível, a similaridade não o é. A similaridade é o resultado do processo da mudança produzindo uma versão bastante similar do que foi antes. Quando a criatividade alcança um nível elevado de similaridade, chamam a este ser idêntico. Da perspectiva ampla de sua perspectiva limitada, é. Portanto, em termos humanos, parece que há grande perseverança no universo. Isto é, as coisas parecem semelhantes, e atuam de maneira similar, e reagem de forma parecida. Vê inconsistência aqui. Isto é bom, porque proporciona um marco dentro do qual podem considerar e experimentar sua existência no físico. Direi a vocês isto. Visto da perspectiva de toda a vida, essa que é física e que não é física, a aparência do permanente desaparece. As coisas se experimentam como realmente estão, mudando constantemente. Está dizendo que às vezes as mudanças são tão delicadas, tão sutis, que pela nossa perspectiva menos discernente parecem as mesmas, em ocasiões, exatamente as mesmas, quando na verdade não o são? Precisamente. Não existem tais coisas como os gêmeos idênticos. Exatamente. Captou-o perfeitamente. Não obstante, podemos nos recriar de novo em uma forma suficientemente similar para produzir o efeito da permanência. Sim. Podemos fazer isto nas relações humanas em termos de quem sou e como nos comportamos. Sim, embora a maioria de vocês tenha dificuldade nisso. Porque a verdadeira permanência, o oposto à aparência permanente, viola a lei natural, como acabamos de aprendê-lo, e se necessita um grande domínio para criar inclusive a aparência de ser idêntico. na verdade, não pode mostrar ser idêntico de um momento a outro. Entretanto, pode mostrar-se o suficientemente similar para criar a aparência de ser idêntico. Entretanto, as pessoas que não são mestre mostram ser idênticas todo o tempo. Conheço pessoas cujos comportamentos e aparências são tão presumíveis que pode apostar sua vida nelas. Necessita-se um grande esforço para fazer isto intencionalmente. O mestre é quem cria um nível elevado de similaridade, o que vocês chamam consistência. Intencionalmente, um estudante é alguém que cria consistência sem necessariamente ter a intenção de fazê-lo. Uma pessoa que reage sempre da mesma maneira diante de certas circunstâncias, por exemplo, frequentemente dirá, não pude evitá-lo. Um mestre nunca diria isso. Inclusive se a reação de uma pessoa produz um comportamento admirável, algo pelo que recebe um elogio, sua resposta será com frequência, bom, não foi nada. Na verdade, foi automático. Qualquer um o faria, um mestre nunca faria isso tampouco. Portanto, um mestre é uma pessoa que, literalmente, sabe o que está fazendo. Também sabe por quê. As pessoas que não operam em níveis de mestria, frequentemente tampouco sabem. Por isso resulta muito difícil cumprir as promessas, é um motivo. Como eu disse, até que possam predizer seu futuro, não poderão prometer nada verdadeiramente. Um segundo motivo pelo qual dificulta as pessoas em cumprir suas promessas é que entra em conflito com a autenticidade. O que quer dizer? Quero dizer que sua verdade evolutiva a respeito de uma coisa difere do que disseram que sempre seria sua verdade. Assim, estão em conflito profundo. O que obedecer minha verdade ou minha promessa? O que aconselha? Já te dei anteriormente esse conselho, trair a si mesmos, para não trair a outro é traição de qualquer maneira. É a traição suprema. Isto ocasionaria que as promessas se rompessem em todas as partes. A palavra de ninguém sobre algo não importaria. Não se poderia confiar em ninguém a respeito de nada. Oh, contava com que outros cumprissem sua palavra, não é assim? Por isso se sentiu tão infeliz. Quem diz que fui infeliz? Quer dizer que esta é a maneira em que, por vezes, age quando está feliz. De acordo, de acordo. Então, fui infeliz em ocasiões. Oh, grande parte do tempo. Inclusive quando tiveste todo o motivo para ser feliz, permitiste-te ser infeliz, preocupando-se pensando se poderia se agarrar à sua felicidade. O motivo pelo que teve que preocupar-se por isso é que agarrar-se à sua felicidade dependeu em um grau importante de que outras pessoas cumpram sua palavra. Quer dizer que não tenho direito de esperar, ou, ao menos, de sentir esperança, de que outras pessoas cumpram sua palavra, porque desejaria esse direito. O único motivo pelo que outra pessoa não cumprisse sua palavra contigo seria porque não queria fazê-lo, ou que sentisse que não podia fazê-lo, o qual é o mesmo. Se uma pessoa não desejou cumprir com sua palavra contigo ou por algum motivo sentiu que não podia fazê-lo, por que desejaria que o fizesse? Na verdade, deseja que alguém cumpra com um acordo que não deseja cumprir? Na verdade, sente que as pessoas deveriam ser forçadas a fazer coisas que sentem que não podem fazer, por que desejaria obrigar alguém a fazer algo contra sua vontade? Bom, este é um motivo, porque se permitir que não façam o que disseram que fariam me fere ou fere minha família. Então, para evitar a ferida, desejas infligir uma ferida. Não compreendo como machuca outra pessoa ao lhe pedir que cumpra com sua palavra. Ela deve considerá-lo prejudicial ou cumpriria com sua palavra voluntariamente. Então, devo sofrer o dano ou ver que meus filhos e minha família o sofram em lugar de machucar a pessoa que fez uma promessa, lhe pedindo simplesmente que a cumpra? Você realmente pensa que se obrigar alguém a cumprir uma promessa, escapará do prejuízo? Então te digo, mais danos são causados a outros por pessoas que controlam-se em agonia silenciosa. Isto é, que fazem o que sentem que têm que fazer, do que as pessoas que com liberdade agem impulsivamente. Quando se dá liberdade a uma pessoa, retira o dano, não o aumenta. Sim, ao permitir que alguém não cumpra com uma promessa ou compromisso que fez com você, pode parecer que te machucará de repente, mas nunca te machucará ao extremo, porque quando dá a outra pessoa sua liberdade, também te dá liberdade a si mesmo. Agora está livre das agonias e dos pesares, dos ataques à sua dignidade e a seu valor que indevidamente acontecem quando obriga outra pessoa a cumprir com uma promessa que te fez. Que não deseja cumprir, o dano a longo prazo será maior que o dano a curto prazo, como o têm descoberto quase todos os que forçam a outra pessoa a cumprir sua palavra. Esta mesma ideia é verdadeira também nos negócios. Como poderia fazer o mundo negócios dessa maneira? Na verdade, é a única forma sã de fazer negócios. O problema atual em toda sua sociedade é que está apoiada na força. A força legal, que chamam a força da lei, e, com muita frequência, a força física, que chamam as forças armadas do mundo. Ainda não aprenderam a utilizar a arte da persuasão. Se fosse através da força legal, a força da lei através das cortes? Como persuadimos nos negócios para cumprir com os termos dos contratos e com os acordos? De acordo com sua ética cultural atual, não pode haver outra maneira. Entretanto, com uma mudança da ética cultural, a forma em que agora tentam evitar que nos negócios e os indivíduos também não se cumpram com os acordos parecerá muito primitivo. Pode explicá-lo? Na atualidade, empregam a força para assegurar-se de que se cumpram os acordos. Quando sua ética cultural mudar para ter a compreensão de que todos são um, nunca empregariam a força, porque isso só seria machucar a seu eu. Não golpeariam sua mão esquerda com a direita. Inclusive se a mão esquerda está te estrangulando. Essa é outra coisa que não aconteceria. Deixariam de estrangular o seu eu. Deixariam de torcer nariz para distorcer seu rosto. Deixariam de não cumprir com os acordos. É óbvio, seus acordos seriam muito diferentes. Não acordariam dar o pouco de valor que tivessem a outra pessoa, só se ela tivesse um pouco de valor para lhes dar em troca. Nunca deixariam de dar ou compartilhar algo até ter obtido algo em troca. Dariam e compartilhariam em forma automática, e, ao fazê-lo, haveria muito menos contratos que romper, porque um contrato é sobre o intercâmbio de artigos e serviços, porque sua vida seria dar os artigos e os serviços, sem importar a troca que pudesse ou não pudesse ter lugar. Nesta classe de dar em um só sentido estaria sua salvação, porque descobririam o que Deus experimentou, que aquilo que dá a outro, dá a você. O que vai, vem. Todas as coisas que procedem de você, retornam a você 7 vezes. Portanto, não é preciso preocupar-se com o que vai ter em troca. Só a necessidade de preocupar-se com o que vão dar. A vida é criar a qualidade superior de dar, não a qualidade superior de obter. Esquecem isso constantemente. A vida não é para receber. A vida é para dar, E para fazer isso, precisam perdoar os outros, em especial aqueles que não lhes deram o que pensaram que fossem receber. Esta mudança permitirá uma mudança completa de sua história cultural. Hoje, o que chamam êxito em sua cultura se mede principalmente por quanto obtém, por quantas medalhas, dinheiro, poder e posses acumulam. Na nova cultura, o êxito se medirá por quanto fazem que outros acumulem. A ironia será que quanto mais fizerem com que outros acumulem, mais acumularão vocês sem esforço. Sem contratos, nem acordos, nem convênios, nem negociações, nem litígios, nem cortes que lhes obriguem a dar-se mutuamente o prometido. Na economia futura, não farão as coisas por ganho pessoal, mas sim por desenvolvimento pessoal, que será seu ganho. Entretanto, o ganho em termos materiais chegará quando forem uma versão maior e grandiosa de quem realmente são. Nesses dias e época, utilizar a força para obrigar alguém a lhes dar algo, porque disse que os daria, parecerá muito primitivo. Se outra pessoa não cumprir com um acordo, simplesmente lhe permitirão seguir seu caminho, fazer suas escolhas e criar sua própria experiência. O que não lhes tenham dado, não sentirão saudades, porque saberão que há mais de onde isso provém, e que essa pessoa não é sua fonte disso, mas sim vocês são. Compreendo-o. Parece que na verdade nos desviamos. Toda esta discussão se iniciou quando te perguntei sobre o amor, e se os seres humanos se permitirão alguma vez expressá-lo sem limitação. Isso nos levou a uma pergunta sobre o matrimônio aberto, e, de repente, separamo-nos do ponto aqui. Não realmente. Tudo o que falamos é pertinente. Isto conduz à perfeição às suas perguntas sobre o que chamam sociedades mais ilustres ou evoluídas. Nas sociedades extremamente evoluídas não há matrimônio nem negócios nem nenhuma das construções sociais artificiais que criaram para manter unida a sua sociedade. Sim, logo falaremos disso. Neste momento, só desejo fechar este tema. Disse algumas coisas intrigantes. Conforme o compreendo, tudo se resume em que a maioria dos seres humanos não podem cumprir suas promessas, e, portanto, não as devem fazer. Isso é jogar por terra a instituição do matrimônio. Eu gosto de empregar a palavra instituição aqui. Quase todas as pessoas experimentam que quando estão em um matrimônio, estão em uma instituição. Sim, é uma instituição de saúde mental ou uma instituição penal ou, ao menos, uma instituição de aprendizagem superior. Exatamente. Precisamente. Assim é como experimentam quase todas as pessoas. Brincava contigo aqui, mas não diria que quase todas as pessoas. Ainda há milhões de pessoas que amam a instituição do matrimônio e desejam protegê-la. Apego-me à minha afirmação. Quase todas as pessoas têm dificuldades com o matrimônio e não gostam do que eles faz. Suas estatísticas de divórcio mundiais o demonstram. Está dizendo que o matrimônio deveria desaparecer? Não tenho preferência sobre esse assunto, somente, sei. Observações. Bravo. Continua desejando me fazer um deus de preferências, o qual não sou. Obrigado por tratar de evitar isso. Não só anulamos o matrimônio, mas também com a religião. É verdade que as religiões não poderiam existir se toda a raça humana compreendesse que Deus não tem preferências, porque uma religião aparenta ser uma afirmação das preferências de Deus, e se você não tiver preferências, então, a religião deve ser uma mentira. Bom, essa é uma palavra pesada. Eu diria que é uma ficção. É só algo que vocês criaram. Assim como criamos a ficção de que Deus prefere que estejamos casados? Sim, eu não prefiro nada disso. Entretanto, percebo que você sim. Por quê? Porque preferimos o matrimônio, se sabemos que é muito difícil. Porque o matrimônio foi a única forma que puderam imaginar para levar continuidade ou eternidade à sua experiência de amor. Foi a única maneira em que uma mulher pôde garantir seu apoio e sobrevivência, e a única maneira em que um homem pôde garantir a disponibilidade constante do sexo e o companheirismo. Portanto, acredito-se uma convenção social. Fez-se um trato. Você me dá isto, e eu te darei isso. Isto foi muito semelhante a um negócio. Fez-se um contrato. Como ambas as partes precisavam reforçar o contrato, disse-se que fora um pacto sagrado com Deus, quem castigaria aqueles que não o cumprissem? Mais adiante, quando isso não funcionou, criaram leis feitas pelo homem para reforçá-lo. Não obstante, nem sequer isso deu resultado. Tampouco as chamadas leis de Deus nem as leis dos homens puderam impedir que as pessoas não cumpram com seus votos matrimoniais. Como é isso? Porque esses votos, como os fazem normalmente, vão contra a única lei que importa. Que lei? A lei natural ou anatural é que a vida expresse unidade, uno. Não é isso que estou obtendo de tudo isto? O matrimônio é nossa expressão mais formosa disso. O que Deus uniu, o homem não separa, é tudo isso. O matrimônio, como a maioria de vocês o praticou, não é particularmente formoso, porque viola dois dos três aspectos do que é verdade a respeito de cada ser humano, por natureza. Quero explicá-lo de novo. Acredito que começo a juntar tudo isto. De acordo. Uma vez mais, desde o começo, o que são vocês? São amor, ou amor é ilimitado, eterno e livre. Portanto, isso é o que vocês são. Essa é a natureza de quem são. Vocês são ilimitados, eternos e livres por natureza. Agora, qualquer construção artificial social, moral, religiosa, filosófica, econômica ou política que viole ou subordine sua natureza, é uma violação sobre seu mesmo eu, e irão contra isto. Como que supõe que nasceu seu país? Não foi me dê liberdade ou me dê morte, em seu país se dá essa liberdade, vocês abandonaram em suas vidas. Tudo pelo mesmo motivo, a segurança. Temem tanto viver, temem tanto a vida em si, que abandonam a natureza de seu ser em troca da segurança. A instituição que chamam matrimônio é seu intento de criar segurança, como é a instituição chamada governo. Na verdade, ambos são forma da mesma coisa, construções sociais artificiais desenhadas para governar o comportamento mútuo. Nunca vi dessa maneira. Sempre pensei que o matrimônio era o anúncio final do amor. Sim, como imaginaram, mas não como o construíram. Como o construíram, é o anúncio final de temor. Se o matrimônio lhes permitisse ser ilimitados, eternos e livres em seu amor, então seria o anúncio supremo de amor. Como as coisas estão agora, casam-se em um esforço por diminuir seu amor ao nível de uma promessa ou uma garantia. O matrimônio é um esforço para garantir que isso que é assim, sempre seja assim. Se não necessitassem desta garantia, não necessitariam do matrimônio. Como usam esta garantia? Primeiro, como um meio para criar segurança. em lugar de criar segurança do que há em seu interior e, segundo, se essa segurança não for sempre boa como um meio de castigar-se mutuamente, porque a promessa de matrimônio que se rompeu agora forma a base do litígio que se abre. Portanto, o matrimônio lhes foi muito útil, inclusive pelos motivos equivocados. O matrimônio é também seu intento de garantir que os sentimentos que têm um pelo outro não os terão por outra pessoa, ou, ao menos, que nunca os expressarão a outra pessoa da mesma maneira. Principalmente, no sexual. Principalmente, no sexual. Finalmente, o matrimônio, como vocês o forjaram, é uma forma de dizer, esta relação é especial. Tenho esta relação por cima de todas as demais, o que tem de mal nisso? Nada. Não é uma questão de certo ou errado. Isso não existe. É uma questão do que te serve. E do que recria em sua próxima imagem grandiosa de quem realmente é. Se quem for realmente é um ser que diz, esta relação, esta única relação, justamente aqui, é mais especial que qualquer outra, então, sua construção do matrimônio lhes permite fazer isso perfeitamente. Entretanto, pode ser interessante notar que quase ninguém que é ou foi reconhecido como mestre espiritual está casado. Sim, porque os mestres são celibatários. Não tem sexo. Não. É porque os mestres não podem fazer verdadeiramente a afirmação que sua construção atual do matrimônio procura fazer, que uma pessoa é mais especial que outra para eles. Esta não é uma afirmação que faz o mestre. E não é uma afirmação que faz Deus, ou a fato de que seus votos matrimoniais, como os fazem atualmente, fazem em uma afirmação muito pouco divina. É a máxima ironia que sintam que esta é a promessa mais sagrada, porque é uma promessa que Deus nunca faria. Não obstante, para justificar seus temores humanos, imaginaram um Deus que atua como vocês. Portanto, falam da promessa de Deus a seu povo eleito, de convênios entre Deus, e aqueles a quem Deus ama, de uma maneira especial. Não podem suportar o pensamento de um Deus que não ama ninguém de uma maneira que é mais especial que qualquer outra, e, portanto, criam ficções sobre um Deus que só ama certas pessoas, por certos motivos. Chamam a estas ficções de religiões. Eu as chamo blasfêmias, porque qualquer pensamento a respeito de que Deus ama uma pessoa mais que a outra é falso, e qualquer ritual que lhes peça fazer a mesma afirmação não é um sacramento, a não ser um sacrilégio. Oh, Deus, basta, basta. Está matando todo bom pensamento que tive sobre o matrimônio. Deus não pode estar escrevendo isto. Deus nunca diria essas coisas sobre a religião e o matrimônio. A religião e o matrimônio, da forma que vocês o construíram que estamos falando aqui. Pensa que esta conversa é agressiva? Então te digo, desvirtuaram a palavra de Deus para justificar seus temores e racionalizar seus tratamentos mútuos. Vocês colocarão Deus dizendo que necessitarem que o diga, para continuar limitando-se mutuamente, ferindo-se mutuamente, e matando-se mutuamente em meu nome. Sim, invocaram meu nome, e agitaram minha bandeira, e levado cruzes a seus campos de batalha durante séculos, tudo, como a prova de que eu amo umas pessoas mais que a outras, e que lhes peço para matar para demonstrá-lo. Entretanto, meu amor é ilimitado. E incondicional. Isso é algo que não podem ouvir, uma verdade que não podem tolerar, a afirmação que não podem aceitar, porque sua aceitação total destrói não só a instituição do matrimônio, como vocês o construíram, mas também cada uma de suas religiões e instituições governamentais. Criaram uma cultura apoiada na exclusão. E apoiaram com um mito cultural de um Deus que exclui. Entretanto, a cultura de Deus está apoiada na inclusão. No amor de Deus, todos estão incluídos. No reino de Deus, todos estão convidados. Esta verdade é o que vocês chamam de blasfêmia, e devem chamá-la assim, porque se for verdade, então, tudo o que criaram em sua vida é falso. Todas as regras convencionais humanas, e todas as construções humanas são imperfeitas, até o grau de que não são ilimitadas, eternas, e livres. Como algo pode ser imperfeito, se não existir o certo e o errado? Uma coisa só é imperfeita no grau de que não funciona para cumprir com seu propósito. Se uma porta não se abrir, e se fecha, não a chamaria errada. Simplesmente diria que sua instalação ou operação é imperfeita, porque não cumpre com seu propósito. Algo que construam em sua vida, em sua sociedade humana, que não sirva seu propósito de ser humano é imperfeita. É uma construção imperfeita. Só para fazer uma revisão, meu propósito de chegar a ser humano é para decidir, e declarar, para criar, e para expressar, para experimentar, e cumprir, quem realmente é, para se criar de novo em cada momento na versão suprema da visão maior que tenha tido a respeito de quem realmente é. Esse é o propósito de converter-se em humano, e esse é o propósito de tudo na vida, e como ficamos nisso? Destruímos a religião, criticamos o matrimônio, denunciamos os governos. Onde estamos então? Em primeiro lugar, não destruímos, criticamos nem denunciamos nada. Se uma construção que criaram não funciona, e não produz o que desejavam que produzisse, descrever essa condição não é destruí-la, criticá-la ou denunciá-la. Tente lembrar a diferença entre o julgamento e a observação. Não vou discutir contigo sobre isto, mas muito do que acaba de dizer me parece bastante sentencioso. Aqui nos constrange a terrível limitação das palavras. Na verdade, há muito poucas, e, portanto, temos que empregar as mesmas várias vezes, inclusive quando nem sempre têm o mesmo significado ou expressam o mesmo tipo de pensamentos. Quando diz que adora banana split, com certeza não quer dizer o mesmo quando diz que ama outra pessoa. Como vê, tem muito poucas palavras na verdade para descrever o que sentem. Para me comunicar contigo desta maneira, mediante as palavras, permite-me experimentar essas limitações. Concordo que, devido a parte desta linguagem também ser usada por você quando está sendo sentencioso, ou leva à conclusão de que estou sendo sentencioso quando a uso. Permita que te assegure que não o estou sendo. Em todo este diálogo simplesmente tratei de te dizer como chegar aonde diz que deseja ir, e descrever com o menor impacto possível o que bloqueia seu caminho, o que evita que chegue ali. Em relação à religião, vocês dizem que desejam ir a um lugar onde possam verdadeiramente conhecer, amar a Deus. Eu observo simplesmente que suas religiões não os levam lá. Suas religiões converteram a Deus no grande mistério, e têm feito que não amem a Deus, mas sim que o temam. A religião tem feito pouco para fazer que mudem seus comportamentos. Ainda se matam mutuamente, condenam-se mutuamente, fazem-se mal mutuamente. Na verdade, são suas religiões as que os inspiraram a fazer isso. Em relação à religião, só observo que vocês dizem que desejam que os levem a um lugar, e que os está levando a outro. Agora dizem que desejam que o matrimônio os levem à terra da sorte eterna, ou, ao menos, a um nível razoável de paz, segurança, e felicidade. Igualmente com a religião, sua invenção chamada matrimônio resulta bem ao princípio, quando primeiro o experimentam. Não obstante, tal qual com a religião, quanto mais permanecem na experiência, mais os leva onde dizem que não desejam ir. Quase metade das pessoas que se casaram dissolveram seu matrimônio mediante o divórcio, e, entre as que permanecem casadas, muitas são desesperadamente infelizes. Suas uniões de felicidade os conduzem à amargura, à ira, e a lamentar-se. Algumas, e não um número pequeno, levam-nos a um lugar de tragédia total. Dizem que desejam que seus governos assegurem a paz, a liberdade, e a tranquilidade doméstica, e eu observo que, como os idealizaram, não fazem nada disto, mas bem, seus governos os levam à guerra, incrementando a falta de liberdade, a violência doméstica, e ao cataclismo. Não puderam solucionar os problemas básicos de simplesmente alimentar, e manter sã, e convida as pessoas, muito menos de satisfazer o desafio de lhes proporcionar uma oportunidade igual. Centenas de vocês morrem todos os dias de fome em um planeta onde milhares de vocês desperdiçam cotidianamente suficiente comida para alimentar nações. Não podem encarregar-se da tarefa mais singela de levar as sobras dos que têm aos que não têm, muito menos solucionar o assunto referente se desejam compartilhar seus recursos de uma maneira mais equitativa. Estes não são julgamentos. São coisas que na verdade se observam em sua sociedade. Por quê? Porque assim, porque progredimos tão pouco em dirigir nossos próprios assuntos nos últimos anos. Anos. Melhor dizendo, séculos. De acordo, séculos. Tem a ver com o primeiro mito cultural humano, e com os outros mitos que necessariamente seguiram até que mudem, nada mais mudará. Porque seus mitos culturais informam sua ética, e sua ética cria seus comportamentos. Entretanto, o problema é que seu mito cultural está em desacordo com seu instinto básico. O que quer dizer? Seu primeiro mito cultural é que os seres humanos são inerentemente maus. Este é o mito do pecado original. O mito sustenta que não só sua natureza básica é má, mas também que nasceram maus. O segundo mito cultural que surge necessariamente do primeiro, é que é o mais capaz que sobrevive. Este segundo mito sustenta que alguns de vocês são fortes, e outros são débeis, e que para sobreviver, tem que ser um dos fortes. Farão tudo o que for possível para ajudar a seus semelhantes, mas quando se trata de sua própria sobrevivência, primeiro se encarregarão de vocês mesmos. Inclusive, deixarão morrer os outros. Na verdade, farão mais do que isso. Se pensarem que têm que fazê-lo, para que vocês e os seus sobrevivam, matarão a outros, supostamente aos fracos, definindo-se a si como os mais aptos. Alguns de vocês dizem que este é seu instinto básico. Chama-se instinto de sobrevivência, e é este mito cultural o que formou grande parte de sua ética social, criando muitos de seus comportamentos de grupo. Entretanto, seu instinto básico não é sobrevivência, e sim justiça, a união e o amor. Este é o instinto básico de todos os seres sensíveis em todas as partes. É sua memória celular. É sua natureza inerente. Assim se explode seu primeiro mito cultural. Basicamente, não são maus, não nasceram com o pecado original. Se seu instinto básico fosse sobrevivência, e se sua natureza básica fosse o mal, nunca se moveriam instintivamente para salvar a um menino que cai, a um homem que se afoga ou a qualquer pessoa de qualquer coisa. Não obstante, quando agem de acordo com seus instintos básicos, e mostram sua natureza básica, e não pensam no que estão fazendo, assim é exatamente como se comportam, inclusive ficando em perigo. Assim, seu instinto básico não pode ser sobreviver, e sua natureza básica evidentemente não pode ser má. Seu instinto, e sua natureza é refletir a essência de quem é, que é justiça, união, amor. Ao observar as implicações sociais disto, é importante compreender a diferença entre justiça e igualdade. Não é um instinto básico de todos os seres sensíveis procurarem a igualdade ou ser iguais. Na verdade, o certo é exatamente o oposto. O instinto básico de todos os seres viventes é expressar a singularidade, não a igualdade. Criar uma sociedade em que dois seres sejam verdadeiramente iguais não é só impossível, a não ser indesejável. Os mecanismos sociais que procuram produzir a igualdade verdadeira, em outras palavras, a igualdade econômica, política e social, trabalham contra, não a favor da ideia grandiosa e o propósito supremo, que é que cada ser terá a oportunidade de produzir o resultado de seu maior desejo e, assim, recriar-se verdadeiramente de novo. A igualdade de oportunidade é o que se requer para isto, não a igualdade em si. Isto se chama a justiça. A igualdade em si, produzida por forças e leis externas, eliminaria a oportunidade para a verdadeira autorrecriação, que é o objetivo supremo dos seres esclarecidos em todas as partes, o que poderia criar liberdade de oportunidade. Os sistemas que permitissem à sociedade satisfazer as necessidades básicas de sobrevivência de cada indivíduo, liberando a todos os seres para que procurem o autodesenvolvimento e a autocriação em lugar da autossobrevivência, em outras palavras, os sistemas que imitem o verdadeiro sistema, chamado vida, no qual se garante a sobrevivência a todos. Devido a que a autossobrevivência não é um tema nas sociedades esclarecidas, estas sociedades nunca permitiriam que um de seus membros sofresse, se houvesse suficiente para todos. Nestas sociedades, o interesse por si mesmo e o melhor interesse mútuo são idênticos. Nenhuma sociedade criada ao redor de um mito de maldade inerente ou sobrevivência do mais apto poderia obter semelhante compreensão. Sim, compreendo. Este assunto do mito cultural é algo que desejo explorar, junto com os comportamentos e a ética das civilizações mais avançadas, mais adiante, com maior detalhe. Eu gostaria de retornar de novo por última vez e solucionar as perguntas que iniciei aqui. Um dos desafios de falar contigo é que suas respostas nos conduzem em direções tão interessantes que, em ocasiões, me esqueço de onde comecei. Neste caso, não o esqueci. Discutíamos o matrimônio. Discutíamos o amor, e seus requerimentos, ou amor não tem requerimentos. Isso é o que o faz amor. Se seu amor para outra pessoa tem requerimentos, então, não é amor, a não ser uma versão falsificada. Isto é o que tratei em te dizer aqui. É o que estive dizendo em uma dúzia de formas diferentes, com cada pergunta que formulaste aqui. Dentro do contexto do matrimônio, por exemplo, há um intercâmbio de votos que não requer o amor. Não obstante, vocês o requerem, porque não sabem o que é o amor. Portanto, obrigam-se ao prometer-se mutuamente algo que o amor nunca pediria. Então, é contra o matrimônio. Não estou contra nada. Simplesmente descrevo o que vejo. Vocês podem mudar o que vejo. Podem redesenhar sua construção social chamada matrimônio, para que não peça o que o amor nunca pediria, mas sim declare o que só o amor pode declarar. Em outras palavras, devemos mudar os votos matrimoniais. Mais que isso. Troquem as expectativas nas que se apoiam os votos. Será difícil trocar estas expectativas, porque são sua herança cultural. à sua vez, surgem de seus mitos culturais. Voltamos com a rotina dos mitos culturais, o que propõe em relação a isto? Esperava indicar aqui a direção correta. Compreendo aonde desejam chegar com sua sociedade, e esperava encontrar palavras humanas, e termos humanos que pudessem dirigi-los. Posso te dar um exemplo? Por favor, um de nossos muitos mitos culturais sobre o amor é que se trata de dar, e não de receber. Isto se converteu em um imperativo cultural. Entretanto, os está enlouquecendo, angustiando, e lhes causando mais danos do que podem imaginar. Leva, e mantém as pessoas em maus matrimônios, faz que as relações de todo tipo sejam disfuncionais, entretanto, ninguém, nem seus pais, a quem pede orientação, nem seus clérigos, a quem pede inspiração, nem seus psicólogos e psiquiatras, a quem pede claridade, nem sequer seus escritores e seus artistas em quem procura liderança intelectual, se atreverão a desafiar o mito cultural que prevalece. Portanto, escrevem-se canções, contam-se histórias, filmam-se filmes, dá-se guia, oferecem-se orações, e se cria os filhos de tal maneira que se perpetua o mito. Então, lhes deixa para que vivam de acordo com este, e não podem fazê-lo. Entretanto, vocês não são o problema é o mito, ou amor não é dar em lugar de receber? Não. Não é? Não. Nunca foi. Espere um momento, você mesmo disse que o amor não tem requerimentos. Disse que isso é o que faz o amor, e assim é. Isso me soa como dar em lugar de receber. Então, precisa ler de novo o capítulo 8 do livro 1. Tudo o que digo aqui, expliquei-lhe lá. Este diálogo foi com a intenção de que se lesse em sequência, e que se considerasse como um. Sei. Para as pessoas que leem agora estas palavras, sem ter lido o livro 1, poderia explicar, por favor, o que quer dizer aqui? Porque, com franqueza, inclusive me serviria o lembrete, e acredito que agora compreendo isto. De acordo, vou repetir. Tudo o que faz, ou a faz por si mesmo. Isto é verdade, porque você, e todos os outros são um. O que fizer para outra pessoa, ou fará para si. O que não fizer por outra pessoa, não o fará para si. O que é bom para outro, é bom para si, e o que é mal para outro, é mal para si. Esta é a verdade mais básica. Entretanto, é a verdade que com maior frequência ignoram. Quando tem uma relação com outra pessoa, essa relação só tem um propósito. Existe como um veículo para que diga, e declare, para que crie, e expresse, para que experimente, e cumpra sua noção suprema de quem realmente é. Se o quem realmente é for uma pessoa amável, e considerada, carinhosa, e compartilhada, compassiva, é amorosa, então, quando está sendo estas coisas com outros, está dando a seu eu a experiência suprema pela qual chegou ao corpo. Por esse motivo tomou um corpo, porque só no reino físico do relativo poderia se conhecer como estas coisas. No reino do absoluto, do qual procede, esta experiência de se conhecer é impossível. Tudo isto lhe expliquei com maior detalhe no livro 1. Se quem realmente é for um ser que não ama o eu, e que permite que abusem do eu, que o danifiquem e o destruam outros, então, continuará com comportamentos que lhe permitam experimentar isso. Não obstante, se realmente for uma pessoa que é amável, e considerada, carinhosa, e compartilhada, compassiva, é amorosa, incluirá seu eu entre as pessoas com quem estão sendo estas coisas. Começa com você mesmo. Coloque-se primeiro nestes assuntos. Tudo na vida depende do que está procurando ser. Se, por exemplo, buscas ser um com todos os outros, isto é, se buscas experimentar uma conceitualização que já sabe que é verdadeira, você encontrará comportando-se de uma maneira muito específica, uma maneira que te permita experimentar e demonstrar sua unidade. Quando fizer certas coisas como resultado disto, não experimentará que está fazendo algo por alguém mais, mas sim o faz por seu eu, ou mesmo será a verdade, sem importar o que procurar ser. Se buscas ter amor, fará coisas amorosas a outros, para seu eu, para que possa atualizar e experimentar sua maior ideia sobre seu eu, e quem realmente é. Neste sentido, é impossível fazer algo por outra pessoa, porque cada ato de sua própria vontade é literalmente só isso, um ato. Está agindo. Isto é, está criando e atuando um papel, e não está fingindo. Na verdade está sendo isso, é, um ser humano, o que está sendo está decidido, e eleito por ti. Seu Shakespeare disse, todo mundo é, um cenário, e, as pessoas, os atores. Também disse, ser ou não ser, eis a questão, ou disse também, se for fiel com seu próprio eu, e isto deve seguir, como a noite ao dia, não pode ser falso com nenhum homem. Quando é fiel a seu eu, quando não trai ao seu eu, então, quando parece que está dando, saberá que na verdade está recebendo. Literalmente que está devolvendo a seu eu. Não pode dar realmente a outro, pelo simples motivo de que não há outro. Se todos somos um, então, só está dando a você. Isto parece às vezes um truque da semântica, uma forma de trocar as palavras para alterar seu significado. Não é um truque, é magia. Não se trata de trocar as palavras para alterar o significado, mas sim de trocar as percepções para alterar a experiência. Sua experiência de todo se apoia em suas percepções. E sua percepção se apoia em sua compreensão. Sua compreensão se apoia em seus mitos. Isto é, no que lhe dizem. Seus mitos culturais atuais não lhe serviram. Não os levaram aonde dizem que desejam ir. Estão mentindo a si mesmos a respeito de onde dizem que desejam ir, ou estão cegos ante o fato de que não estão indo para lá nem como indivíduos, nem como espécie e nem como raça. Outras espécies ou estão obtendo? Oh, sim, decididamente. De acordo, já esperei o suficiente. Fale-me sobre elas. Logo, muito em breve. Primeiro, quero te dizer como podem alterar sua invenção chamada matrimônio, para que os aproxime mais aonde dizem que desejam ir. Não o destruam, não o terminem, alterem-no. Sim, desejo saber sobre isso. Desejo saber se houver alguma maneira para que aos seres humanos se permita expressar o amor verdadeiro. Portanto, termino esta sessão de nosso diálogo onde iniciei. Que limites colocaremos? Alguns opinariam que devemos a essa expressão? Nenhum. Nenhum limite. Isso é o que seus votos matrimoniais devem estabelecer. É surpreendente, porque isso é exatamente o que meus votos matrimoniais com a Nancy estabeleceram. Sei. Quando Nancy e eu decidimos nos casar, de repente me senti inspirado para escrever um novo conjunto de votos matrimoniais. Sei. Nancy opinou o mesmo. Esteve de acordo em que não era possível que compartilhássemos os votos tradicionais nas bodas. Sei. Sentamo-nos. E criamos novos votos matrimoniais que desafiavam ao imperativo cultural, como poderia expressá-lo? Sim, fizeram-no. Senti-me muito orgulhoso. Enquanto os escrevíamos, enquanto punhamos no papel os votos para que o ministro os lesse, na verdade acredito que ambos estávamos inspirados. É óbvio que o estavam. Quer dizer, pensa que só me aproximo de ti quando escreve livros? Uau! Sim. Uau! Por que não escreve aqui esses votos matrimoniais? Vá em frente, tem uma cópia deles. Escreve-os aqui. Não os criamos para compartilhá-los com o mundo. Quando se iniciou este diálogo, não pensou que nenhuma parte deste a compartilharia com o mundo. Adiante, escreve-os. Não desejo que as pessoas pensem que estou dizendo, escrevemos os votos matrimoniais perfeitos. De repente se preocupa com o que as pessoas pensem. Sabe ao que me refiro? Ninguém disse que estes são os votos matrimoniais perfeitos. De acordo. Só são os melhores que alguém em seu planeta criou. Ei, só brincava. Vamos alegrar-nos um pouco. Adiante. Escreve os votos. Responsabilizar-me-ei deles. As pessoas adorarão. Terão uma ideia do que falamos aqui. Possivelmente inclusive deseje convidar a outras pessoas para que façam estes votos que na verdade não são votos, a não ser afirmações do matrimônio. Muito bem. Isto é, ou que Nancy, eu nos dissemos mutuamente quando nos casamos, graças à inspiração que recebemos, o ministro fala, Neale, e Nancy não vieram aqui esta noite para fazer uma promessa solene ou para intercambiar um voto sagrado. Nancy e Neale vieram aqui para fazer público seu amor mútuo, para dar aviso de sua verdade, para declarar sua decisão de viver, compartilhar e crescer juntos em voz alta, e ante sua presença, com o desejo de que todos nós sintamos uma parte real e íntima de sua decisão, e, assim, fazê-la ainda mais poderosa. Também vieram aqui esta noite com a esperança de que seu ritual de união nos aproxime mais a todos. Sim, estão aqui esta noite com um cônjuge ou um casal que esta cerimônia seja um aviso, uma dedicatória de seu próprio vínculo amoroso. Todos começamos fazendo a pergunta, por que nos casar? Neale e Nancy responderam esta pergunta para eles, e me disseram sua resposta. Agora desejo lhes perguntar uma vez mais, para que possam estar seguros de sua resposta, seguros de sua compreensão, e firmes em seu compromisso com a verdade que nos compartilham. O ministro toma duas rosas vermelhas da mesa. Esta é a cerimônia das rosas, em que Nancy e Neale compartilham suas compreensões e comemoram esse compartilhar. Agora, Nancy e Neale, vocês me disseram que é sua compreensão firme que não entram neste matrimônio por razões de segurança, que única segurança real não está em ter ou possuir, não em ser tido ou possuído, não em exigir ou esperar, e nem sequer em esperar que o que pensam que necessitam na vida lhe proporcionará outro, mas sim, sabendo que tudo o que necessitam na vida, todo o amor, toda a sabedoria, toda a perspectiva, todo o poder, todo o conhecimento, toda a compreensão, toda a nutrição, toda a compaixão, e toda a fortaleza, reside dentro de vocês, e que nenhum de vocês se casa com outro com a esperança de obter essas coisas, a não ser com a esperança de dar estes presentes que outros têm até com a maior abundância. É esse seu acordo firme esta noite? Eles responderam, sim. Neale, e Nancy, disseram-me que é sua decisão firme que não entram neste matrimônio como um meio para, em maneira alguma, limitar, controlar, obstaculizar ou restringir-se mutuamente de qualquer expressão verdadeira e celebração honesta disso que é o melhor e o supremo em seu interior, incluindo seu amor a Deus, seu amor à vida, seu amor às pessoas, seu amor à criatividade, seu amor ao trabalho ou qualquer aspecto de seu ser que os represente genuinamente e lhes proporcione alegria. É esse ainda seu acordo firme esta noite? Eles responderam, sim. Por último, Nancy e Neale disseram-me que não consideram este matrimônio como algo que produz obrigações, mas sim como algo que proporciona oportunidades, oportunidades para crescer, para uma autoexpressão plena, para elevar suas vidas a seu potencial mais alto, para sanar qualquer pensamento falso ou ideia pequena que tenham tido sobre vocês mesmos, e para a reunião final com Deus através da comunhão de suas duas almas. Que é verdadeiramente uma comunhão santa, uma viagem através da vida com alguém que amam como um casal igual, compartilhando equitativamente a autoridade e as responsabilidades inerentes em qualquer sociedade, suportando com igualdade as cargas que haja, desfrutando com igualdade as glórias, e essa visão a que desejam entrar agora. Eles responderam, sim, agora lhes entrego estas rosas vermelhas que simbolizam seu acordo individual destas coisas terrestres que ambos conhecem, e estão de acordo em como será a vida com vocês em forma corporal, e dentro da estrutura física chamada matrimônio. Deem-se mutuamente estas rosas agora como um símbolo de que compartilham estes acordos e compreensões com amor agora. Por favor, cada um de vocês tome esta rosa branca, é um símbolo de seus acordos maiores, de sua natureza espiritual, e de sua verdade espiritual. Representa a pureza de seu eu real, e supremo, e a pureza do amor de Deus que brilha sobre vocês agora, e sempre. O ministro dá ao Nancy a rosa com o anel do Neale no caule, e ao Neale a rosa com o anel do Nancy no caule. Que símbolos trazem como um aviso das promessas feitas e recebidas hoje? Cada um deles tira o anel do caule e o entrega ao ministro que o sustenta na mão enquanto diz: um círculo é o símbolo do sol, e da terra, e do universo, é um símbolo de santidade, e de perfeição, e de paz. É também o símbolo da eternidade e da verdade espiritual, do amor, e da vida, a qual não tem princípio nem fim. Neste momento, Neale e Nancy escolhem que também seja um símbolo de unidade, mas não de posse, de unidade, mas não de restrição, de redondeza, mas não de captura. Porque o amor não pode ser possuído, não pode ser restringido. A alma nunca pode estar apanhada. Agora Neale e Nancy, por favor, tomem estes anéis que desejam dar-se mutuamente. Eles tomam o anel do casal. Neale, por favor, repete depois de mim. Eu, Neale, peço a ti, Nancy, que seja meu casal, minha amante, minha amiga, e minha esposa, anuncio, e declaro minha intenção de te dar minha amizade e meu amor mais profundos, não só quando os seus momentos sejam elevados, mas também quando forem baixos, não só quando lembrar claramente quem é, mas também quando esquecer, não só quando agir com amor, mas também quando não o fizer. Deste modo anuncio, ante Deus, e ante as pessoas aqui presentes, que sempre tratarei de ver a luz da divindade dentro de ti, e sempre tratarei de compartilhar a luz da divindade dentro de mim, inclusive, especialmente em qualquer momento de escuridão que possa apresentar-se. É minha intenção estar contigo sempre em uma sociedade santa da alma que possamos fazer juntos o trabalho de Deus, compartilhando tudo o que é bom em nosso interior, com todos aqueles cujas vistas toquemos. O ministro se volta para Nancy. Nancy, escolhe aceitar a pedido do Neale de ser sua esposa? Ela responde, escolho. Agora Nancy, por favor, repete depois de mim. Eu, Nancy, peço a ti, Neale. Faz o mesmo voto. O ministro se volta para o Neale. Neale, escolhe conceder a pedido de Nancy de que seja seu marido. Ele responde, sim. Então, por favor, ambos tomem os anéis que se darão mutuamente, e repitam depois de mim. Com este anel, eu te uno a mim, tomo agora o anel que me dá. Intercambiam anéis. E o coloco em minha mão. Colocam os anéis em suas mãos. Para que todos vejam, e conheçam, meu amor por ti. O ministro termina. Reconhecemos com conhecimento total que só um casal pode administrar-se mutuamente o sacramento do matrimônio, e que só um casal pode santificá-lo. Nem minha igreja nem nenhum poder que me tenha investido o Estado pode me conceder autoridade para declarar o que só dois corações podem declarar e o que só duas almas podem tornar real. Agora, que você, Nancy, você, Neale, anunciaram as verdades que já estão escritas em seus corações, e que testemunharam isto na presença de seus amigos, e do Espírito vivente, observamos com alegria, que vocês declararam ser marido e mulher. Unamo-nos agora em oração. Espírito do amor, e a vida, fora de todo este mundo, duas almas se encontraram mutuamente. Seus destinos agora formarão um desenho, e seus perigos, e suas alegrias não se separarão. Neale, e Nancy, que seu lar seja um lugar de felicidade para tudo o que ali entre. Um lugar onde o velho e o jovem se renovem em companhia mútua, um lugar para crescer, e um lugar para compartilhar, um lugar para a música, e um lugar para o sorriso, um lugar para a oração, e um lugar para o amor que aqueles que estão mais perto de você se enriqueçam constantemente com a beleza, e a graça de seu amor mútuo, que seu trabalho seja uma alegria em sua vida, e que sirva ao mundo. Que seus dias sejam bons, e grandes na terra. Amém, e amém. Comove-me isso. Sinto-me muito honrado, e bento por ter encontrado alguém em minha vida que pode dizer essas palavras comigo. Querido Deus, obrigado por me enviar Nancy. Você é um presente para ela também, sabe? Isso espero. Confia em mim. Sabe o que desejo? Não o que? Desejo que todas as pessoas possam fazer estas afirmações matrimoniais. Desejo que as pessoas pudessem recortar ou copiar, e as utilizar em suas bodas. Posso apostar que a taxa de divórcios diminuirá. Para algumas pessoas seria difícil dizer essas coisas, e também dificultaria-as cumprir. Só espero que nós possamos permanecer fiéis a elas. O problema ao escrever essas palavras aqui é que agora temos que viver de acordo com elas. Não planejavam viver de acordo com elas? É óbvio que sim, mas somos humanos, como qualquer outra pessoa. Entretanto, se agora fracassarmos, se falharmos, se algo acontecesse à nossa relação ou se alguma vez escolhêssemos terminá-la em sua forma atual, muitas pessoas se desiludiriam. Tolices. Saberão que estão sendo verdadeiros com vocês mesmos, saberão que fizeram uma escolha posterior, uma nova escolha. Lembro que te disse no livro 1. Não confunda a duração de sua relação com sua qualidade. Não é um ícone, como tampouco o é Nancy, e ninguém deve te colocar ali nem tampouco você deve fazê-lo. Só sou humano, só seja plenamente humano. Se posteriormente, Nancy, vocês sentem que desejam reformar sua relação de uma maneira diferente, tenho o perfeito direito de fazê-lo. Esse é o ponto de todo este diálogo, e é o ponto das afirmações que fizemos. Exatamente. Dá-me gosto que o compreenda. Sim, eu gosto destas afirmações matrimoniais, e me dá gosto as haver incluído. É uma nova forma maravilhosa para iniciar uma vida juntos. Já não se pede à mulher que prometa amar, honrar e obedecer. Eram homens com pretensões de superioridade, presunçosos, interessados os que exigiam isso. É óbvio, tem razão. Era ainda mais pretensioso, interessado que os homens assegurassem que tal proeminência masculina estava ordenada por Deus. Uma vez mais, tem razão. Nunca ordenei tal coisa. Ao fim, palavras matrimoniais realmente inspiradas por Deus. Palavras que fazem que ninguém seja um escravo ou uma propriedade pessoal. Palavras que falam da verdade do amor. Palavras que não põem limitações, mas sim só prometem liberdade. Palavras ante as quais todos os corações podem ser fiéis. Há pessoas que dirão, é óbvio, qualquer um pode cumprir votos que não lhe pedem nada, o que diria isso? Direi, é muito mais difícil liberar alguém que controlá-lo. Quando se controla alguém se obtém o que se deseja. Quando dá liberdade a alguém, essa pessoa obtém o que ela deseja. Dirá isto sabiamente. Tenho uma ideia maravilhosa. Acredito que deveríamos editar um pequeno folheto com essas afirmações matrimoniais, uma espécie de livro pequeno de oração, para que as pessoas as empreguem no dia de suas bodas. Poderia ser um livro pequeno, e conteria não só essas palavras, mas também toda a cerimônia, e observações-chave sobre o amor, e a relação, dos três livros deste diálogo, assim como algumas orações especiais, e meditações sobre o matrimônio que, conforme parece, você não está contra isso. Sinto-me muito feliz, porque por um momento me pareceu como se estivesse contra o matrimônio. Como poderia ser contra o matrimônio? Todos estamos casados. Estamos casados um com o outro, agora, e para sempre. Estamos unidos. Somos um. Nossa é a maior cerimônia matrimonial que tenha havido. Meu voto para vocês é o voto maior que se foi feito. Amá-los-ei eternamente, e os liberarei de tudo. Meu amor nunca os atará em forma alguma. E devido a isto, estão unidos para me amar, porque a liberdade de ser quem é seu maior desejo, e meu presente maior agora toma como seu casal de bodas legal, e co-criador, de acordo com as leis supremas do universo. Sim, você toma como seu casal, e co-criador. Sim, e sempre o farei, agora, e por toda a eternidade somos um. Amém. E amém.